pode falar? Bom, esse campeonato ele começou dia 23 de janeiro, né? Com 16 equipes, são divididos dois grupos de 8, né? Duas chaves de 8 jogando entre si e saindo uma de cada grupo, né? Classificando as 14, aí nós vamos pro mata-mata, né? Aí esse campeonato tem previsto para começar, para terminar dia 24 de fevereiro, né? E é a 16ª Copa de Futebol Veterano de Santa Felicidade. Na realização, nosso amigo Coalhado, né, que sou eu. E é isso aí, né, Hélio? Os jogos são dia de sábado e domingo, são 3 jogos no sábado, 3 no domingo, né? Sempre começando às 14 horas no sábado, às 14h30, e no domingo começando às 8h30, né? E é isso aí, as equipes. Então, o campeonato está num nível muito bom, né, Hélio? Você está vendo aí que não está tendo aquela goleada, saindo aquela goleada. Você vê o nível do campeonato que é, né? Não está sendo aquele time, está sendo destacando. Sempre está sendo aquela vitória magrinha de 1-0, 3-1, 3-2, e não está tendo aquele time que está destacando. Você vê o nível que está o campeonato, um campeonato muito bem nivelado, né? Onde as equipes estão se respeitando o máximo, estão dando o máximo para sair vitorioso, né? E o mais é isso aí, Hélio. Eu conto sempre com você, sempre dando esse apoio para nós, que é muito importante. Você, tanto você como o Correio, o Jornal Estado, está dando essa cobertura para nós. E espero que você esteja aqui na final, né? Dando esse prazer para nós, fazendo essa cobertura para nós no final do campeonato, né? E é isso aí, eu espero você aí, que sempre esteja ao nosso lado aí, nos apoiando.